120 decimal 8, bom ver, bom dia. Obrigado, boa noite, agora eu vou colocar o 327. Azul 4207, contato radar 5340, São Lula. São Lula, 4207340. Cordão, pronto na 10. 3 autorizado, em área decolar. Pistão 1-0, vento no 40 graus com 0,8 nós. Aqui decola 1-0, tá pesando avião? Apollo 32, controle 120, decimal 8, tomou oi, bom dia. 208, controle Sotero, controle Sotero, foi para quase não sai. Então, bom trabalho, amigo. Já, tá pesando ali, ó. Então, 3191, prossiga. Na decolagem, no perfil. Tá pesando ali, ó. Corta. Então, 3191, contato radar, sobe para o 300, pega só o voo. Então, voando, sobe para o 300, tá pesando ali, ó. Poderia aprovar ação, outra prisão na Jona? Ação autorizada. Então, pronto, outra prisão na Jona. Alguém 4317, chama Recife 28 decimal 35, alterna 25 decimal 1. 28 decimal 1. Final 3 ABS, voo 962. Voo 962, completa final 2, 1, 8, 9, 5. Fechando zero, o vento é 120 graus com 09 nós, altímetro no 019. 19 livre de pouso, fechando zero, volume 62. 1205, Itália, processo Salvador. Salve 5, Açu. Visual com campo, detalhe, retorno para Porto, Salvador. Gente, via litoral sul, o avião 05 vai de transferência. Via litoral, guarda transferência. Dois, caso recebendo tickets à direita, helicóptero da Polícia Militar 510. Cheque 1205, Salvador, Guajão, 05. 5, informa o tráfego na... Curta final, da 10 Boeing 737 da Gol. Confirma intenções, pouso no Embraer. Afirmo, visual contrato, precisando pouso no Embraer. Região 05, retaguarda do tráfego, sem interferir com o mesmo. Cruzando a final da 10, está autorizado reporte na curta final para pouso no Embraer. Sempre autorizado a retaguarda, sem interferir, reportará a curta final para a Embraer, 05. Então, 3-1, 9-1, chama Recife, são dos 8-3-5, até no Recife 1. Quem é que está 3-1, 9-1? Solo 40, direito, Foxtrot, solo 21, decimal 9, bom dia. Foxtrot, 21, 9, até logo. Claro, parte do Graé, Guardião. Todo critério, parte do Graé, Guardião 05, vento no 30 graus, com 099, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, Guardião. Bom, 962. A sua identificação autorizada a chegada à bomba de ônibus, última 3050. Guardião 05, autoridade da linha aí decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 12 a nós. Azul 405, sendo identificação, autorizada a chegada do Médio 1, tem se mantendo no 0630. Tente aguarde, mantém a chegada. Nós viemos aqui de risco.

Apenas para informação, temos um helicóptero Robson 44 nas proximidades de Duna, mantendo 110 em sobrevoo. Tem um helicóptero aproximação do Golo 962. É, 962. O 4082 desce via para 2019. Via 2019. está passando turma, já iniciando o procedimento, voo 1962. Voo 1962, completa final turno 1895, vou pousar. 1895, obrigado. 4013, está livrando o S, reporta no localizador. Deixa a posição já passará em locação. Salvador, bom dia. É o voo 1962, estamos a meia milha do Índia Serra, baixado, travado, que está. É o 1962, altímetro 1019, o vento 150 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso, voo 1962. Azul 4082, apenas para informação, tem o Robson 44, tocando sobre o voo nas proximidades de 1.510. Tem o seu qual a aproximação, senhor? Tem, tem a 1.510, 1.600 metros abaixo. Confere, é a porta localizador. Vai parar. 58 à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado. Salvador, azul 4082, localizado. Bom dia, altímetro 019, já está visual para o campo? Afirmo. 082, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Pouso autorizado, 4082. Bom dia, sou 3475. Você pode considerar pronto visual para a nave nacional. Sou 3745. Após o tráfego na curta, final pouso. Após o tráfego autorizado na área, manter cabeceiro no zero. Após a nave na curta, ali mantém cabeceiro no zero. Sou 3745. Chegada a Bela de Ouro, lista 3060. É o 4346. Prossiga. 4441. Bela de Ouro, mantenha a chegada então 3436, lista 3050. 3745, autoridade decola. Pista 10, vento 130 graus com 09 nós. Divide decolagem, então 3745. 5, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, muito bom dia, 3745, cruza 1000, pé São Bruno. São 3745, contato radar, cruzado 3000, 07, São Bruno. São Bruno, poderia voar para o Adeleda com referência? Até os 2000, autorizado. Para os 2000, Leda, 3745. 378, desce para 050. 4336, apenas para informação, o helicóptero na sua posição de 12 horas, 4 milhas, mantendo 110, deslocamento nordeste. Quanto é que ele está sobre a sua casa? Agora está comissionado na posição de 10 horas. São 3745, chama Recife, 1, 2, 3, 4, 5, até 1, 2, 5, décima 1. Recife, 3745. São 3436, se abriu junto? BLS, 3436. Completa 14895, já pouso. São 3378, desça para 2010, ajuste 1019, estamos no VVS, aposta no local de bordo. 3436, lá no meu estado, altimetro no 019, informamos chuva leve sobre o campo, pista molhada, e o vento é 090 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 nós. solo 1, meia direita, solo 2, 1, decimal 9, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 3850, ponte espera dar no zero, pronto. 3950 autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter cabeceira no zero, 3950, sente. Autorizado em decolar. Pistão no zero, vento variável com 03 nós. Decolagem, pistão zero, certo? Ajustado, gente. Bom dia. 08, obrigado, bom dia. Essa pressurizado, pistão no zero, pistão molhada. O vento é 1,70 graus com 0,5 nós. Apoio autorizado na 1,0, com o dileto, estamos lutando para encaixar.